ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, FM 92,9. Tempo nublado, 26 graus. 30 mil selos comemorativos aos 50 anos de Pelé serão distribuídos gratuitamente à população de Santos no próximo dia 23, data de aniversário do mais famoso jogador de futebol do mundo. Os selos fazem parte das homenagens que a Prefeitura de Santos está organizando para o atleta do século. Atenção você que pretende descer agora para a Baixada Santista. A operação descida no sistema Anchieta Imigrantes está sendo encerrada neste instante. Daqui para frente a descida deve ser feita só pela Anchieta. A Polícia Rodoviária informa que está chovendo na Anchieta e que a visibilidade é de 300 metros. Dirija com cuidado. As relações entre a Jordânia e o Egito estão cada vez mais estremecidas devido ao conflito no Golfo Pérsico. Prova disso é que nos últimos dias a Jordânia expulsou 1.000 trabalhadores egípcios. Há pelo menos 90 mil trabalhadores egípcios trabalhando na Jordânia, a maioria no setor agrícola. Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Oferecimento Antártica. Cerveja tem nome. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Piquet quer fazer parte de uma grande corrida amanhã. Logo após os treinos classificatórios, onde conquistou a sexta colocação, o piloto brasileiro conversou com Silvio Nascimento. Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Oferecimento Antártica. Cerveja tem nome. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Mantenha-se bem informado ouvindo Eldorado. Próximo boletim às 2 da tarde. Agora 1:03. Lenegresse Werther.